Muriqui, 87,9 FM, a voz da Serra. Aqui o ouvinte participa. Identificação, Rádio Muriqui FM, 87,9 MHz, ZYX 311, canal 200, Estúdio Rua Bem-vindo dos Anjos Macedo, 33, Araponga, Minas Gerais. Essa é uma emissora de responsabilidade da ACMA, Associação Comunitária de Comunicação, Cultura e Meio Ambiente de Araponga. A melhor loja especializada em eletrônicos de Araponga. Vendas e manutenção de celulares e tablets. Assistência técnica, que possui 3 meses de garantia. Temos um ótimo atendimento e facilidade no pagamento. Relógios Smart, iDots, caixinha JBL e muito mais. Garantimos o melhor preço de Araponga. Oliveira Store, no centro de Araponga. O Antônio Leles Faria, número 25. Antigo cartório de registros. WhatsApp, 31 982 11 2365. Oliveira Store, atendendo bem para atender sempre, fazendo o melhor para você. Ei, você de Araponga e região, você já fez suas compras no Rick Supermercado? Não? Não perca tempo, lá você encontra tudo o que você precisa, açougue completo, padaria e vários produtos exclusivos, além de ter um cartão próprio, que facilita ainda mais sua compra, com vários descontos e parcelamento de sua fatura. Faça sua compra ou pedido pelo WhatsApp. A entrega é imediata. 31 3894 1136 ou 98463 8569. Rick Supermercado. Preço baixo e confiança bem pertinho de você. Sujou? O Toninho Lava Rápido limpa. Dê um grau no seu carro ou na sua moto com a gente. Lavagem completa para o seu veículo ficar novinho. Toninho Lava Rápido. Limpeza com aspiração e muito mais. Qualidade e referência. Agende o seu horário com a gente. Areia Branca, Araponga. Sujou? O Toninho Lava Rápido limpa. Você que necessita de serviços de serralheria em Araponga e região, podem contar com a Serralheria dos Anjos. Serralheiros qualificados, a segurança e garantia de produtos de durabilidade. Serralheria dos Anjos. Instalação de grades, janelas, portões, coberturas, solda, reparos e serviços em estruturas metálicas em geral. Serralheria dos Anjos. O conhecimento técnico essencial para transformar ideias em produtos para sua real satisfação. Rua São Vicente, 77, Centro, Araponga. Fone 31 98220 2345. Qualidade e preço baixo em serviços mecânicos para o seu carro. A Central Peças e Serviços tem variedade em peças com procedência e garantia. A Central Peças e Serviços tem, além de mão de obra especializada na manutenção e assistência técnica para a sua segurança e do seu veículo. Central Peças e Serviços, oficina mecânica, o seu carro em boas mãos. É só chamar 31 98363 7705 e 99977-0967, Avenida Antônio Toledo Ribas, 455, Areia Branca, Araponga, Minas Gerais. Por que escolher a Cressol? Antônio é um agricultor que coopera, investe e busca apoio financeiro para produzir e tranquilidade para custear a safra. Para isso, ele escolheu a Cressol, que continua se modernizando e olha para o futuro de um jeito diferente, sendo para todos, integrada com com ele e com você. Eu e minha família contamos com soluções financeiras que se encaixam com as necessidades da propriedade. Quer começar um novo ciclo? Vem junto! Somos a Cressol. Ei, você que procura por comodidade e economia na hora de fazer as suas compras. Na mercearia do Fabiano, você encontra isso e muito mais. Hortifruti às terças e sextas. Açougue completo, com as mais variadas carnes bovinas, suínas e de frango. E entrega a domicílio com agilidade que você necessita. Avenida Antônio Toledo Ribas, 126. Telefones 31-98324-8479. 31-98315-0179. Mercearia do Fabiano. A qualidade que você deseja pelo preço que você precisa. Alô, Araponga e região. A Vita Agro oferece a você, produtor rural, o que há de melhor para garantir uma excelente produtividade em sua lavoura. Temos a mais ampla linha de fertilizantes foliares, adubos, corretivos de solo, equipamentos para pulverização, máquinas, sementes e nutrição animal com as melhores marcas do mercado. Agora contamos também com defensivos agrícolas e produtos agroveterinários para melhor lhe atender. Visite nossa loja. Estamos na Avenida Antônio Toledo Ribas, 75, bairro Areia Branca, Araponga. Telefone 31-3894-1312 ou WhatsApp 31-99837-1286. Vita Agro, sua parceira forte no campo. Gadutec, assistência técnica em celulares. Serviço de qualidade e procedência para deixar o seu aparelho novinho. Precisa de reparos em telas? Trocamos para você. Microfone, alto-falante, conectores e também reparos em placa e atualizações de software. Gadutec, Rua Maria Joana de Jesus Macedo, número 51, onde funciona a Barbearia Rodrigues, ao lado da casa do Bistião. Peça seu orçamento pelo WhatsApp 31 97150 2581. Gadutec, soluções tecnológicas com dedicação. Na hora de fazer suas compras, escolha a opção certa. Mercado Jacovini. Aqui você encontra tudo em gêneros alimentícios, frutas e legumes fresquinhos, todas as terças e sábados. Produtos de limpeza e variedade em utensílios domésticos para equipar sua cozinha com muito bom gosto. No Mercado Jacovini, você garante as suas compras com economia. Mercado Jacovini, presente no seu dia a dia. Tradição em preço baixo para a família arabonguense. Telefone 3894-1101. O rádio é versátil. Uma programação variada, que sempre oferece a oportunidade com o melhor custo-benefício para você anunciar. Nossa programação tem um espaço reservado para divulgar seu produto ou serviço. Fale conosco. Rádio. Resultados maiores, mais rápidos e com menor custo. Boa de ouvir! Todo mundo ouve Rádio Muriqui, 87,9 FM, a voz da Serra. Sempre com você. Show da manhã. Na Muriqui FM, agora 8:06. Bom dia pra você, ligado aí na Muriqui FM. Manhã de segunda-feira, né? Hoje, 27 de setembro. E aí, como que tá? Belezinha? Passou bem o final de semana? Oh, que maravilha, hein? Começando aqui o Show da Manhã. Mais uma edição do Show da Manhã pra você até as 10 aqui na Muriqui FM. Com você aqui, ó, Milton Ramos, te fazendo companhia. E você interagindo com a gente no trabalho, trabalhando, ouvindo a rádio. Pra você em casa aí também, aquele abraço para você nos comércios, boa venda, uma semana, ó, produtiva para todo mundo aí, uma semana e a gente deseja boas vendas para todo mundo, beleza? Para você no trabalho, bom trabalho sempre. Bora lá, ser feliz, começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, então, 27 de setembro. O Show da Manhã a partir de agora tá no ar, daqui a pouquinho você manda mensagem pra gente ali, ó, no 3894-1179. Vai deixando aquele abraço para aquela pessoa especial, fazendo aqui a programação na Rádio Muriqui FM. 8:07, Gustavo Lima, ficha limpa, começando mais uma edição do Show da Manhã. Bom dia pra você na sintonia. Quando você me toca, não arrepia a pele. Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Eu não tô feliz, você tá. A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal. gente pode ser tudo, tudo, tudo, menos um casal. Toma, que doer, no caso eu. Servida, eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Toma quem doer, no caso eu. Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. Embaixador, falando de amor. Eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal. A gente pode ser tudo, tudo, tudo, tudo, menos um casal. Oh, aqui doer, no caso eu. Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Servida, eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. Tá aí o Gustavo Lima, ficha limpa, começando muito bem o nosso show da manhã. São 8 horas agora, 10 minutos. Bom dia pra você. Tá por aí, tá na sintonia, tá na escuta aí, ó. Valeu demais, hein? Vamos falando pra você aqui, ó, da Serralheria dos Anjos. Você de Araponga e toda a região que necessita aí de serviços de serralheria em Araponga aí, ó. Você pode contar com a Serralheria dos Anjos, atendendo Araponga e toda a região. Serralheiros qualificados. A segurança e garantia de produtos de durabilidade. É a Serralheria dos Anjos, instalação de grades, janelas, portões, coberturas, solda, reparos e serviços em estruturas metálicas em geral. Serralheria dos Anjos, o conhecimento técnico essencial para transformar ideias em produtos para sua real satisfação, tá bom? E o telefone? Telefone WhatsApp é o 31 982 2020 2345, ali na rua São Vicente, pertinho do Açougue Ramos. Enquanto isso, você passa lá no Açougue Ramos também para comprar aquela linguiça caseira com pimenta, sem pimenta, aquela carne, ó, preparada para você no jeito. Tem tudo lá no Açougue Ramos, tá bom? São 8h11 por aqui. O telefone já liberado, o WhatsApp ali para você interagir com a gente até as 10 da manhã. Deixar aquele abraço para quem você quiser e começar muito bem a sua semana. Começar muito bem aí, ó, a sua segunda-feira. Pode deixar o um recadinho pra gente ali. 3894-1179 é o WhatsApp aqui da Muriqui FM para você participar. É o WhatsApp oficial, beleza? Por lá você participa, deixa o seu recadinho aqui na nossa programação até as 10 da manhã. Participação do ouvinte, WhatsApp. Envie mensagem ou áudio para Muriqui FM. Ligue e se ligue. 31-3894-1179. Ligou, participou. Show da manhã.